Fique agora com Raimundinho na Líder. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Raimundinho na Líder, como sempre, todos os sábados a partir das 7 da manhã, na programação 983. Lembrando que para você que está ligado também no líderfm.com.br, pelos aplicativos da Rádio Que É Demais, a partir de agora, 2 horas com dicas para você viajar, comer e dirigir. E vamos já dar aquele bom dia especial para os nossos cavaleiros do Apocalipse. Vamos falar bom dia para Michele Montemor. Bom dia, Milton. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Josiel. Buenas. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez com vocês aqui. E o programa tá bem legal, hein? Fiquem ligados aí, que tem bastante coisa boa hoje. Marcelo Ferri também com a gente. Bom dia. Bom dia, Amazona do Apocalipse. É, bom dia, Josiel. Bom dia, Milton. Bom dia. Bom dia, ouvintes, nessa manhã, diríamos, fria? Não, né? Eu tô com frio, hein? Os padrões que está friazinha. Fresca, diríamos. Uma manhã um tanto quanto diferente aqui em São José do Rio Preto. Pelo menos até o sol sair. Daqui a pouquinho, todo mundo suando. Estamos aqui com o nosso Homem Notícias, nosso querido Josiel Carvalho. Bom dia pra você. Bom dia, Milton. Bom dia, Michele, Marcelo. Bom dia, ausente Ricardo, que não deu nem fastifação pra nós. Ricardo, você... Bom dia, ouvinte. Abraço e vamos, vamos. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp aqui do Raimundinho pra gente preparar o programa, fazer a pauta, né? Aí o Marcelo pergunta um negócio pro Ricardo e fala outra coisa que não tem nada a ver. Já vi no programa? Ah, eu tô em tal lugar. Não, mas quem quer saber onde você tá? Tô perguntando se você vai vir no programa, não é isso? É isso. Exatamente. O cara é o chefe, né? Como é que eu vou brigar com ele? Ele pode. Forte abraço, Ricardo. Exatamente. Vamos então começar com os destaques da programação 983. Lembrando que tem um kit líder pelo Facebook. É só você se inscrever na fanpage Líder Rio Preto. E daqui a pouquinho a Michele com as suas perguntas especiais. Também com kits aqui para você. Então sempre fique atento em tudo que a galera fala aqui, porque você pode faturar um kit bem bacana durante o Raimundinho. Vamos com os destaques de hoje. Isso, por falar no kit, Hamilton, hoje a gente vai dar para o ouvinte um Moleskine, uma caneta da Chevrolet e um bloco de capa dura, caneta e pendrive da Porsche. Olha só, então fica ligado aí para você poder participar, hein? E vamos falar sobre o que vai ter no programa hoje. Com essa avalanche de food trucks, trailers e afins, resolvemos trazer dicas importantes da vigilância sanitária para você saber escolher onde comer na rua e evitar transtornos, piripaques e sequelas mais graves que comidas estragadas podem causar. Tem também entrevista com dirigentes de algumas das principais montadoras automobilísticas do país, que estão no Salão Internacional de São Paulo, que termina amanhã. O assunto: lançamentos automotivos e carros elétricos. E amanhã, domingão, é o Dia Mundial de Celebrar as Vítimas de Trânsito. E para abordar o tema, nós vamos trazer alguns números assustadores, daqueles que fazem a gente parar para refletir. E tem dicas para esse final de semana e para você que está pensando em tirar umas férias com seu animal de estimação, além de um resumo das principais notícias turísticas, gastronômicas e automotivas. Raimundinho, deste sábado, 19 de novembro, está no ar. No É Demais. Yeah. Na Líder 716. Na pesquisa musical aqui, na programação de Marcelo Ferri, você ouviu nesse bloco Jungle Boogie, Cool the Gang e Working Day and Night de Michael Jackson. Daqui a pouquinho eu tenho muito mais pra você. Muito mais. Exatamente. Vamos começar essa paraxinguela trazendo o que nesse momento, Michele? Começar isso. O que, meu? Paraxinguela. É, tem gente que fala bagaça, né? Eu prefiro falar paraxinguela. Eu gostei do paraxinguela. É, eu também prefiro, acho. Incluirei no meu dicionário isso aí. Paraxinguela. Agora a gente vai dar algumas dicas pra você viajar com seu pet em segurança. Vocês já viajaram com seu pet? Não. Acho que não vou também. Ele é muito terrível. Ah, então, a gente viajou já algumas vezes, né? Isso. É legal, tem que ter uns cuidados extras, algumas coisinhas, mas é bacana. É, então, e as férias estão chegando, né? E quem tem animal de estimação já começa a planejar a melhor maneira de viajar com seu pet. Para te ajudar nos preparativos da viagem e garantir o bem-estar dos animais, o Raimundinho reuniu uma lista de dicas feitas por especialistas para que todos, sem exceção, possam fazer boas viagens. Confira. Na bagagem do animal, não pode faltar a carteira de vacinação e o atestado fornecido pelo veterinário. Leve também bebedouro e comedouro para o pet. Se possível, coloque a cobertinha e a caminha na mala. Dormir onde ele já está acostumado facilita a adaptação durante as férias. Ração, medicamentos, roupas, coleira e itens de higiene também são essenciais. Mantenha o pet com uma etiqueta de identificação e lembre-se de levar o brinquedinho preferido dele. E se a viagem for de avião, é importante conhecer as regras da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, além das normas da companhia aérea contratada. Para viajar com seu pet, é necessário levá-lo numa caixa de transporte confortável, estar com todas as vacinas em dia e apresentar um atestado do veterinário afirmando que o seu animal está apto a realizar a viagem. Se o bicho for pequeno, é permitido que faça a viagem junto com o tutor na cabine. Já os animais grandes devem ser transportados no bagageiro do avião. Já se a viagem for de carro, o ideal é que o pet esteja preso. Para animais pequenos, existem assentos específicos que ficam fixados ao cinto do automóvel. Animais maiores podem usar um cinto de segurança específico para pets. A caixa de transporte também é uma boa opção. É indicado também fazer pausas na viagem para o pet esticar as patas e fazer xixi. E nem todos os hotéis aceitam hospedar animais de estimação. Então reserve com antecedência o local das férias para não ter transtorno. No Brasil, existem diversas estadias onde cães e gatos são bem-vindos. Mas é necessário verificar as normas de cada um desses locais. Alguns não permitem a presença de pets em todos os ambientes. Outros exigem o uso de coleira em tempo integral. E para que seu animal de estimação consiga aproveitar todo o período de viagem, o ideal é escolher um hotel 100% pet-friendly, sem restrições de diversão para o pet. Não sabe onde encontrar estes lugares? Boa dica é o Guia Pet Friendly. www.guiapetfriendly.com.br. Esse site traz indicações de hotéis, restaurantes e até cabeleireiros onde animais de estimação são bem-vindos. Não, eles merecem tudo isso. Não, mas não é pra ele, não. É só pra madame levar ele. A madame vai pro salão e leva o cachorrinho, entendeu? Então já saímos do pet, não é mais do pet. E outra ferramenta online de extrema importância é o site petbooking.com.br, disponível também em aplicativos para iOS e Android. O Petbooking é uma plataforma que, por meio de geolocalização, encontra os mais próximos pet shops, clínicas veterinárias e outros prestadores de serviço para animais de estimação. Ótimo para o pet que precisa de banho, tosa e de consulta veterinária. Tem até um daycare. E estabelecimentos que disponibilizam o serviço leva e traz, retirando e entregando o animal no endereço desejado. Além de localizar o serviço, o Pet Booking ainda permite agendamento e pagamento online. É isso aí, muito legal. Gostei dessas dicas. São bacanas. Se você gosta de viajar com seu cachorrinho, aliás, essa matéria tem uma versão escrita dela. No nosso site. No www.raimundin.com.br. Apesar de ter outras opções, é sempre mais vantajoso e melhor você viajar com o seu pet, né? Porque, a não ser que você tenha um parente bacana, que o cachorro conheça todo mundo e que você sabe que vai ser bem tratado. Exatamente. Eu também prefiro. Se der pra levar. Apesar que hoje tem, acho que, uns hotéis especiais, você pode viajar e deixar seu cachorro. Mas, sei lá, o cachorro é tão querido que você fica até com medo de. É, e hoje, Hamilton, tem até pet sitters também, né? Que são algumas pessoas que oferecem o serviço de. Ou vai até a sua casa, fica um pouquinho com o seu animal. Ou babá do seu cachorro. Isso. Ou você deixa o seu cachorro lá na casa da Dá um rolezinho, uma vez por dia. Aí você liga para poder contratar, aí ela chega e vê que você tem um pitbull e um rottweiler. Ela fala assim, hoje eu não tô passando bem, vou embora. Exatamente. Mas aí tem aquele lance, né? Você tem que ver se o seu animal de estimação vai com a cara da pessoa, né? A indústria pet, né? Esse ramo, como cresceu e parece que é um ramo que não entra em crise. valorize, né? Ah, não, né? Porque cada vez mais as pessoas têm... Exatamente. Cada vez mais as pessoas valorizam o animalzinho, né? Isso. Então, é o lance da posse responsável. Que, isso. Assim, ainda não é o ideal, né? Mas a gente está caminhando a passos lentos, né? Como caminha a humanidade. Mas a gente está caminhando para algo do gênero. O pessoal hoje respeita. O pessoal hoje tem mais... Bem mais, né? Como um integrante da família mesmo. Não é mais o bichinho. Exatamente. Ou melhor, o bicho. E as opções são variadas, né? Em todos os... Inclusive eu conheço várias pessoas, tem até uma tia minha que faz isso, pra evitar de ela ter que sair, levar o cachorrinho e tal, o pessoal vai até lá, cara, tipo um food truck, chega lá, entra um... leva a clínica, leva o pet shop até a sua casa... Liga numa tomada e em 20 minutos, meia hora, o seu cachorrinho tá... A comodidade hoje em dia, né, de você... Se você bem tratar e quiser bem tratar o teu animal, você tem opções variadas e... Sem dúvida. Não é por falta de opção que você não vai... Pode ser, às vezes, por dinheiro, mas por opção... O Josiel tem um jabuti, né, Josiel? Eu deixo ele escapar, né? Demora um pouco pra ele voltar pra casa, mas ele sempre pede carona. Encontrei ele esse dia no busão. Ó, daqui a pouquinho temos as perguntas de Michele Montemor pra você poder faturar kits da 98. Tem também um kit bem bacana da rádio aqui pela fanpage Líder Rio Preto, com camiseta, copo, tem caneta, ingresso para o cinema, tá bom? Fica ligado, então, pra você que tá curtindo a nossa programação. Rápido intervalo, a gente volta com mais Raimundinho na Líder pra você. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Muito bem, 7:28. Já estamos de volta com Raimundinho na Líder pra você. Isso, agora vamos de dicas, mais informações sobre viagem. Não sei se vocês ouviram essa semana, leram sobre o assunto, mas a Cassandra de Pecol, uma americana de 27 anos, está prestes a se tornar a primeira e a mais jovem mulher a visitar todos os 196 países reconhecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas, no menor intervalo de tempo. Sua viagem, chamada Expedition 196, começou em Palau, na Micronésia, em julho de 2015. Até hoje, ela já visitou 181 países. Faltam apenas 15 para visitar nos próximos 40 dias e completar sua missão. Se ela conseguir, irá quebrar o recorde mundial do Guinness para a pessoa que viajou para todos os estados soberanos no menor espaço de tempo. Cassandra viaja o mundo como embaixadora da paz, em nome do Instituto Internacional para a Paz. A viagem custou quase $200 mil até agora, mas os custos são cobertos por patrocinadores. Ela já veio ao Brasil? Então, deve ter passado. Deve ter passado, né? Sim. Nós fazemos parte da ONU ainda. Se você for analisar, até que 200 mil, apesar que ela não gastou nada, né? Sim. Mas pra visitar todos os países, até que não é um custo tão... Achei que seria maior. Assim, só alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui. Pois é. Eu também sou americano. Ela é norte-americana, né? Ah, sim, isso. Sim. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Entendi. Mãe é dia do pão. Mãe é dia do... Não, já foi o dia do pão. Dia do pão e no dia do meu aniversário, aliás. E aí, uma outra coisa. É muito fácil você viajar como embaixadora da paz em país soberano. Eu quero ver cair nos picos que nem a ONU tem amanhã de entrar. Mas enfim, legal, assim, é só um comentário. Você larga a mão de estragar a viagem do outro, certo? Deixa a mulher viajar, rapaz, não é possível. Não, deixa, claro que deixa. Claro. Ela tem que ganhar o Nobel da Paz, né? Então, será que eu descolo uns patrocinadores pra ir pro Afeganistão, pra esses... Pra Síria, nossa, cara. Fico nervoso, assim. Já pensou, José? Só os países não reconhecidos pela ONU. Hoje ela consegue ir lá no Vietnã, mas antigamente eu queria ver se ela consegue. Então, é uma viagem interessante de se fazer. É um mundo que é um mundo escuro, cara. A gente não conhece. A Globo não passa. 2:30 da manhã lá no Morro do Alemão. É, Morro do Alemão é um desses lugares que a ONU não entra. E o que mais, hein? Bom, dando sequência, a empresa aérea Latam vai implantar um novo sistema de vendas de passagens para voos domésticos a partir do ano que vem. A ideia é que o passageiro pague mais para contar com alguns serviços de bordo, como alimentação, por exemplo. A empresa não especificou se vai manter alguma opção gratuita para o viajante, nem mesmo a água. Hoje em dia, em alguns voos nacionais, a Latam oferece sanduíches, salgados, além de bebidas quentes e frias. Menos no voo de Rio Preto para São Paulo. Nem amendoinzinho rola mais. Não tem? Não. Já era, velho. Com a medida, a Latam espera reduzir em até 20% o valor de suas passagens aéreas até 2020. 20% que você vai gastar na comida, se você quiser comer depois. Só para terminar. A mudança, que será feita por etapas a partir do primeiro semestre de 2017, parece ser tendência nesse mundo anarcocapitalista. Recentemente, a British Airways também anunciou o fim dos lanches gratuitos em seus voos e passou a cobrar até pela água. É, gente, se preparem. Aí você vai no aeroporto, compra uma água R$25, um pacote de bolachinha R$35. Isso mesmo. Por isso que eu gosto de voar pela Azul. Ó, não ganhei nada pra falar isso, hein? Nossa, mas olha, verdade. Agora fazer um merchan, né? Meu, a batatinha da Azul, bicho, é um negócio assim. Só que você tem que comer rapidinho, né? A aeromoça passa, te entrega, que ela chega no fundo, ela volta, se comeu, você vai escondendo. Então, mas sabe que... Não, o legal é que na Azul você pode pedir um de cada. Ela até fala, nossa, isso aqui é esse, tem certeza? A aeromoça toda simpática vem com uma cesta, aí na cesta vem geralmente batatinha, um biscoitinho, um cookiezinho. Uma balinha de gel. Aí você olha pra ela assim e fala, pegar um de cada. Bom, é esse avião que pode cair. Você tá sendo muito bem tratado. Foi um acidente, você falou, eu morri. Esse corre o maior dos riscos, né? Esse é verdade. Esse cair. Porque o outro não tá te dando nada, falou, ó, você não tá dando nada, mas se eu morrer aqui. Eu vou cobrar depois. É. E falando em. Não é o mesmo assunto. Ué, deixa eu ver aqui. A União A União Europeia planeja cobrar uma taxa de 5 euros para a entrada de cidadãos não europeus que não necessitam de visto, caso dos brasileiros. A medida é inspirada no registro eletrônico via internet utilizado pelos Estados Unidos. Pela proposta, turistas de 60 países, incluindo o Brasil, vão continuar podendo viajar sem visto, mas terão de pagar a taxa de 5 euros para obter autorização de viagem prévia, que terá duração de 5 anos e poderá ser utilizada em múltiplas viagens. Após a solicitação da autorização, um sistema automatizado faz uma primeira triagem e em 10 minutos será capaz de permitir ou negar a entrada do turista. Caso o pedido seja negado, o viajante pode recorrer da decisão. Nada de graça, né? Nada. Mas é detalhe, viu, brasileiros? Descobriram agora, né, que vocês são sul-americanos, né? Não são europeus, não são, né? Apesar de que alguns comportam-se como se fossem. Mas é para esses brasileiros mesmo, esse recadinho. Não, nós somos afegões médios, estamos aqui tranquilos nessa situação. E a Confidência Câmbio apresentou um aplicativo para smartphones que permite comprar moedas estrangeiras e recebê-las em casa ou no trabalho. Além do delivery de 14 moedas diferentes, o aplicativo é o único do Brasil que permite a realização de pagamentos e remessas internacionais de até $100 mil, totalmente online, para 220 países. Aí, ó, esse dá para ir para pagar, para fazer transações com o Afeganistão. Enfim, disponível para download grátis no Google Play, o aplicativo da Confidência Câmbio funciona também para fazer simulações e cotações. Comprar e recarregar o cartão pré-pago, que comporta até 6 moedas, controlar o saldo, conversar com especialistas e localizar lojas da Confidência. E as autoridades de Orlando, nos Estados Unidos, informaram nesta semana que a boate Pulse, que em junho deste ano foi palco de um violento massacre, vai ser comprada e transformada em um memorial para homenagear as 49 pessoas mortas no local por um atirador. A prefeitura planeja construir o memorial dentro dos próximos 18 meses. Para o negócio ser fechado, falta apenas a aprovação da Câmara Municipal de Orlando. A votação será nos próximos dias. Apesar da iniciativa do poder público, o prefeito de Orlando, Bud Dyer, diz ainda não ter certeza de como será o memorial, mas adiantou que parte do clube e alguma sinalização externa serão mantidos, pois passaram a fazer parte da história da cidade. Vocês lembram dessa história, né? Uhum. Essa história malucão lá. Cabulosa, aliás, é. Né? Bom, muito mas... triste. Muito bem. Bom, pra você que tá acompanhando aí, fique ligado. Daqui a pouquinho o Michele vem com a sua pergunta. Agora não, né? É, isso, depois das músicas. Depois das músicas. Preste atenção pra você poder faturar aqui um kit bem bacana. Kits da 98 e também pela fanpage de Líder Rio Preto. E a sua participação também pelo nosso WhatsApp, que é muito fácil, extremamente fácil pra eu, você e todo mundo cantar junto. Fácil. Pois não. É o nosso WhatsApp, Líder Notícias e Raimundina Líder, é o 981-36-2140. Repita. 981-36-2140. 7h38 agora. Demais. Líder. Ok, Marvin Vandellas will be coming back at you later in the show. Right now we turn our attention to the Soul Train Gang, the Soul Train Line, the master storyteller, Mr. Curtis Mayfield, and soon up on the show. Lose yourself to dance. take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat, sweat, sweat. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Ligada sempre. Líder, 7h47. Muito bom dia pra você que tá ligado aqui no Raimundinho na Líder. Acabamos de escutar Feel Good Gorillaz, banda inglesa. Uma banda virtual, né? Bem legal, uns desenhinhos animados assim e então. E Lose Yourself to Dance, Daft Punk, francês. Você sabia que o Daft Punk é francês? Ah, eu sabia, eu sou fã. É, então, eu confesso que eu fiquei sabendo durante essa semana. Você já viu o rosto? Nunca, só os capacetes, é, né? Só. Pô, é bem legal, mas são bem legais, né? Aliás, essa dupla... Enfim, essas duas músicas é bem daquelas assim, pra você acabou de acordar, a primeira era pra se aquecer e a segunda já é pra torar mesmo. Pra dançar. Pra dançar, isso mesmo. Enquanto você faz a faxina, como diz o amigo. Exatamente. É, né, o dia oficial da faxina, como que é? Hoje é. Então... E agora a gente vai rolar uma reportagem bem legal, né, Marcelo, sobre o salão. Isso. Mas antes... O ouvinte que... falar o nome de um carro que eu vou citar nessa reportagem. É, o primeiro ouvinte a citar o nome. Maverick 8 cilindros. Isso, o primeiro ouvinte que citar o nome de um carro que eu for falar nessa reportagem, ganha um kit da Porsche. Isso, um bloco bem legal de capa dura, caneta e um pendrive. Muito bem. Para participar tem que ligar no WhatsApp, mandar uma mensagem pro WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Que eu não sei falar o WhatsApp. É o 981362140. Por favor, mais uma vez. 981362140. Uma hora eu vou confundir com esse número. Eu sou acostumado a passar o WhatsApp da rádio. É o 981362140. Então, o primeiro ouvinte que falar um dos carros citados na reportagem ganha o kit da Porsche. O segundo ouvinte vai ganhar o kit da Chevrolet. E o terceiro, um abraço do Josiel e uma selfie. Vamos ouvir então? 7h49. Não. Segura. Ué, vamos ouvir. Na sequência, na sequência. Só uma introduçãozinha pro assunto. Não quero falar mais. Ontem, 47 países se prontificaram a eliminar progressivamente o uso de combustíveis fósseis até sua completa substituição por fontes de energia renovável o mais rápido possível, o mais tardar até 2020. O compromisso foi firmado em Marrakech, no Marrocos, durante a Conferência da ONU sobre o Clima. No Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que rola até amanhã, no São Paulo Expo, fica nítido o movimento das montadoras para cumprir esse acordo, que apesar de ter sido selado ontem, já estava sendo costurado há algum tempo. Raimundinho esteve no maior evento automotivo da América Latina e aproveitou a ocasião para conversar com representantes de três grandes fabricantes de veículos do planeta, General Motors, Kia Motors e BMW, sobre seus lançamentos elétricos e híbridos e sobre o futuro próximo da mobilidade. Agora sim. Agora toca. O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo termina amanhã. E se você pretende visitar o evento, vale a pena ver e conhecer as tecnologias sustentáveis que as marcas levaram para lá. A maioria das fabricantes mostrou seus produtos elétricos e híbridos. São patinetes, veículos compactos, SUVs e até esportivos. E para saber mais sobre essa tecnologia que já está presente no nosso dia a dia, o Raimundinho, que esteve no salão, conversou com representantes de três marcas que levaram suas tecnologias para mostrar ao público. Entre os seus diversos lançamentos, a Chevrolet mostra em seu stand o Bolt, carro elétrico acessível de maior autonomia do seu segmento. Ele é capaz de percorrer 380 quilômetros com uma única carga das baterias de íons de lítio. O Bolt é produzido nos Estados Unidos, onde começa a ser comercializado ainda este ano, por cerca de $30 mil. O motor do Bolt supera os 200 cavalos. Sobre o modelo e também sobre o futuro da mobilidade, o Raimundinho conversou com Marcos Munhoz, vice-presidente da General Motors Brasil. Nós temos uma tradição aqui nos salões em São Paulo e todas as novidades a gente traz para cá para mostrar para o público. Nós mostramos o Volt alguns anos atrás, que é o nosso carro elétrico que está à venda nos Estados Unidos até hoje e na Europa. E agora nós temos o Bolt, que é um conceito um pouco diferente, um carro de um custo menor do que o Volt e um carro que se espera uma produção muito maior. E a visão que nós temos é que neste mundo de modernidade nós teremos uma matriz energética que vai ter um pouco de tudo. Você vai ter carros a gasolina, você vai ter carros a etanol, você vai ter carros a diesel, você vai ter carros puramente elétricos, você vai ter carros híbridos, enfim, a gente vê um futuro de uma matriz com vários segmentos que devem atender diferentes necessidades de consumidores e diferentes necessidades de cidades. Então a resposta é flexibilidade para todos os gostos e para todas as necessidades. Outra fabricante que investe em tecnologias sustentáveis é a Kia Motors. Em seu estande no Salão do Automóvel, o visitante conhece o SUV compacto Niro, um veículo híbrido, e também o Soul EV, modelo totalmente elétrico da marca. Ari Jorge Ribeiro, diretor de vendas da Kia Motors, explicou melhor pra gente sobre o Kia Soul. O Soul elétrico é um veículo plug-in, ou seja, você carrega na própria tomada da garagem, da casa, do escritório. É um veículo, ele só tem um motor elétrico e baterias, né, para armazenar toda essa energia gerada, com uma capacidade de rodagem de cerca de 200 quilômetros na cidade, o que é bastante, né, mesmo considerando uma grande capital. É um veículo extremamente econômico, né, já que ele só vai consumir a energia elétrica e, evidentemente, é o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. E aqui você vai poder conhecer esse veículo e também estamos apresentando pela primeira vez na América Latina um veículo que só foi exposto até agora no Salão Automóvel de Paris, que é o Niro. O Niro é um SUV compacto, produzido na Coreia do Sul e por enquanto só comercializado lá, que possui um motor 1.6 GDI de 105 cavalos e também um motor elétrico com cerca de 46,5 cavalos. Alguns desses modelos têm chance de vir para o mercado brasileiro? Nós estamos aguardando de parte do governo que alguns benefícios possam ser dados aos veículos híbridos e ou elétricos para comercialização. Da mesma forma como na década de 80 o governo incentivou as montadoras a produzirem os veículos a álcool e incentivou os consumidores a comprar através de alguns benefícios fiscais. Só assim nós poderemos trazer para que o veículo tenha preço competitivo e ele seja produzido em maior escala. A BMW, que já comercializa dois modelos elétricos aqui no Brasil, o i8 e o i3, também destaca no salão seus investimentos em novas tecnologias. A montadora já anunciou que daqui a 30 anos pretende parar de fabricar veículos com motores a combustão. O Raimundim conversou com Nina Dragone, diretora de marketing e produtos da BMW Brasil. Nina, conta pra gente sobre os modelos elétricos da BMW. BMW i é uma submarca, né, da marca BMW. Ela é composta por dois modelos, o BMW i3, que é o compacto, e o BMW i8, que é o nosso super esportivo híbrido. Ambos modelos são comercializados no Brasil, em todas as concessionárias da marca. O BMW i3, a gente tem mais ou menos 130 unidades já vendidas desse modelo aqui no Brasil. O i8, apesar de ser um modelo de um mercado de nicho, por ser um super esportivo, ele também tem uma aderência, uma penetração muito boa. A gente já vendeu quase 30 modelos no mercado brasileiro. E a BMW, BMW Group, está investindo muito nessas tecnologias. Então, essa forma de dirigir, essa maneira de dirigir mais sustentável, mais amigável ao meio ambiente, ela tem sido cada vez mais o foco de desenvolvimento de novas tecnologias da marca. e onde os proprietários desses veículos elétricos fazem o abastecimento? Bom, na BMW do Brasil, nós estamos priorizando a infraestrutura de abastecimento elétrico desses carros, né? Então, hoje, a marca BMW é a empresa do setor automotivo que mais possui estações de recargas no Brasil. Nós fizemos algumas parcerias, por exemplo, com o Ipiranga, a rede Ipiranga de postos de gasolina, com a rede Pão de Açúcar de supermercados e também algumas parcerias com shoppings e outros estabelecimentos. Além disso, a gente tem expandido essas parcerias, vamos continuar aumentando essa infraestrutura em 2017. Nina, você acha que será possível viajar de norte a sul do Brasil com um carro elétrico? Olha, eu acho que num futuro muito breve a gente vai ter essa possibilidade. A gente está trabalhando para isso. Acho que os carros elétricos realmente representam o futuro da mobilidade urbana, né? Então, nessa linha, acho que todos os investimentos e especialmente o grupo BMW está olhando com muito carinho e muito cuidado para esse tema. Então, vai ser num futuro breve. Muito bem, 2 minutinhos agora para as 8 da manhã. Para você que ouviu a reportagem, muito bacana. E nós fizemos uma pergunta, né, Michele? Isso, Algum nome de um dos carros que foram citados nessa reportagem. Josiel está ali comandando o nosso WhatsApp. E nesse momento ele já passou para o Marcelo, que já passou para a Michelle, e eu tô mais perdido aqui do que surge em bingo. A gente teve muita participação, né? Teve bastante. Bastante. E aí, Marcelo, quem ganhou? Bom, quem ganhou o kit Porsche foi a Mariane Carriel Honório. Aê, e, Mariane! Milésimos de segundo ela chegou à frente. Foi mais rápida que a eletricidade. Ô, gente, é difícil de responder o WhatsApp aqui, tanto de mensagem que chega. O José Alvo meio lerdo com o celular aqui. Ó, lembrando que se você quiser chegar valeu aqui, pela participação, rapaziada. Se você quiser vir até as 9 da manhã, você já pode retirar o seu kit aqui. A gente já tira, como diria um amigo meu, um retrato. Isso, seu, exatamente. Pra poder entregar. Só procurar o José Carvalho. Tiradentes 2299. Aqui fica na esquina com a Prisciliano Pinto, aqui no Boa Vista. Tá bom? Abraço pro Matheus Parma. O Matheus Parma perdeu por alguns segundos, né, José? Mas ganhou o kit da Chevrolet. Ele perdeu o kit Porsche. Matheus, você perdeu da Porsche. Você ganhou, Matheus, um Moleskine da GM e uma caneta. Isso, exatamente. Da GM também. Além do kit líder, né, Milton? Não, kit líder pelo Facebook, você não faz rolo, não. Então desculpa, retiro o que eu disse. O Ender Risse também participou aqui, mas ele, como a mensagem dele chegou segundos após as outras, ele... Mas obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Continue com a gente. Olha, a gente está com uma situação aqui que uma ouvinte da semana passada não veio buscar o brinde, né, Josiel? Exatamente, eu só tô buscando aqui ela no... Dandara. Isso, deixa eu ver aqui. Normalmente a gente sempre coloca 5 dias úteis para a pessoa retirar o prêmio. A Dandara Dias, participou no sábado passado e ela ainda não retirou o prêmio dela. E se a gente der esse brinde que a Dandara não veio buscar para um outro ouvinte que participou? Hoje. Porque já que são 5 dias úteis, né? Na verdade, já o prazo já expirou, né? Só se você chegar como advogado aqui, entrar com uma ação na justiça, a gente vai tentar ver. Dandara, acho que você vacilou e vai ter que ficar pra próxima. Então vamos fazer agora o seguinte, então. Qual foi o terceiro ouvinte, José? O terceiro? Rapaz, vocês fazem pergunta muito. Um abraço pro Renato Zamprônio, também tá mandando um alô, Renato. Aqui. Não, mas não é o Renato que ganhou. Não, é. Você acabou de falar agora, Josiel. Mas é que tem muita mensagem aqui, Josiel se eu confunde. Lembro o sobrenome, aqui. É Risse. Deixa eu ver aqui, o Risse. Aqui. Nobre amigo Wender Risse. Wender Risse. Então você foi o felizardo que ganhou um prêmio da semana passada. O prêmio, Wender, é o outro Moleskine da Chevrolet também. Olha só que bacana. Que legal. Com caneta. Então é só você retirar aqui também. Tiradentes 2299, esquina com a Prisciliano Pinto. Se você quiser vir hoje até as 9 da manhã, você pode encontrar a galera do Raimundinho aqui. Ou então, vixe, quando ele levanta o dedo, eu fico preocupado. Não, eu queria mandar um abraço aqui pro D'Ângelo José, o DJ, que participou também. Ele tá dizendo aqui, o terceiro foi eu que descobriu que ele achou uma peculiaridade do entrevistado, que não vem ao caso, mas não foi, meu amigo. Infelizmente não foi. Você foi o 7º ou 8º, me parece. Gente, semana que vem tem mais brinde legal do mas setor automotivo, aí, né? Viu? Muito bem. Então, para você que está acompanhando a programação 983, fica sempre atento. Nós já sorteamos aqui os kits das perguntas, mas ainda tem um kit pela fanpage Líder Rio Preto. Só você entrar lá agora e deixar o seu nome lá no ícone do Raimundinho, na postagem do Raimundinho na Líder. Isso. E o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo termina nesse domingo, amanhã. O ingresso custa R$ 70,00 e a novidade é que os seguidores do Salão no Twitter, arroba Salão do Automóvel, e no Facebook ganham 10% de desconto. A visitação começa às 11 horas da manhã. A exposição dos 540 modelos das mais importantes montadoras automotivas do mundo vai até às 7 da noite, mas a entrada é permitida somente até às 5 da tarde. Além de conhecer lançamentos e alguns dos mais modernos e cobiçados automóveis do planeta, o visitante também pode fazer test drives em alguns modelos e em vários estandes participar de interações virtuais. O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo acontece pela primeira vez no São Paulo Expo, antigo centro de exposições imigrantes, a 850 metros da estação Jabaquara do metrô. E se você quiser saber mais sobre o salão, ver fotos, preços e tudo mais, acesse o nosso site que tem umas matérias bem legais por lá. É isso aí. Agora 8 horas e 4 minutos. Daqui a pouquinho mais dicas para você viajar, comer e dirigir no Raimundinho na Líder. Sairei não, que tem mais prêmios para você também. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Muito bem, queridos, estamos de volta, 8 horas e 10 minutos com o Raimundinho na Líder, ouvintes mandando mensagens falando bem do programa, graças a Deus. Tem um ouvinte aqui, ó, Ricardo Cirilo. Ele resolveu dar fastidiação. Nosso nobre Ricardo Cirilo, ele está dizendo aqui que não deu para participar hoje, que ele está em Ribeirão Preto. Ainda bem que ele avisou que ele há negócios. Ainda bem que ele conseguiu avisar que ele não veio, né? Porque ele conseguiu nem... responder, o Marcelo tá meio... Até agora, Marcelo. Aguardando ansiosamente um sim ou um não. Marcelo, aquela pergunta viajando. Que nos quer calar. Ele respondeu a sua pergunta? Agora. Depois de dois dias. Depois de dois dias. Mas tá bom. Ô, galera, queria mandar um abraço também pro Antônio Segantini Neto, aqui de Rio Preto, um ouvinte, tá dizendo que ele gosta muito do programa e que o Salão do Automóvel é top demais. Abração aí, Antônio, obrigado pela audiência. Abraço, Antônio, o salão é top demais mesmo, a gente adora. E um abraço também pro DJ. DJ, exatamente. Grande DJ. Não é DJ não, ele é... Deixa eu ver o nome dele aqui, que ele me falou já. D'Ângelo José. D'Ângelo José. Exatamente, forte ouvinte assíduo. Abração, valeu, cara. D'Ângelo, abraço. E já que a gente estava falando de salão, além dos carros, as montadoras tradicionalmente trazem, na verdade, levam suas linhas de lifestyle para o Salão do Automóvel. São camisetas, chaveiros, miniaturas e outros itens que fazem bastante sucesso entre os fãs das marcas. O campeão de audiência, segundo os vendedores, é o boné. Mas há outros produtos conceito bastante inusitados. A Troller lançou no Salão do Automóvel uma linha de óculos de sol com 20 modelos unissex de lentes espelhadas e polarizadas. A Toyota também apostou na linha de itens raros e vende relógios exclusivos masculinos. Cada um custa R$ 2.180. A Mercedes-Benz, além de itens importados, objetos de casa, decoração em miniaturas, tem até moletom para cachorros, que custa R$ 119,90. Aliás, isso é uma atração à parte mesmo, né? Não foi no Salão do Automóvel, foi no Salão Duas Rodas, mas a marca, enfim, a BMW. Uhum. Eu vendo a apresentação de uma moto muito legal, aliás, a GS alguma coisa, não vou lembrar agora. Mas eu fiquei vidrado na jaqueta que o rapaz que estava apresentando a moto estava vestindo, cara. Uma jaqueta de couro da BMW, muito legal. Enfim, essas as marcas, além de belíssimos, né, automóveis, eles conseguem... Isso, e é uma forma do fã ficar mais próximo, né? Lembra num último salão que eu comprei um brochezinho da Ferrari, né? Isso, umas coisas, verdade, bem... Né? E quem também tem uma loja muito legal, que tem umas roupas muito bacanas mesmo, é a Fiat. É? É, a Fiat. Isso, né? Isso. Tem vestidos, camisetas, camisas, bermudas, bijuteria, enfim, sunga, biquíni, é. Tem de tudo. E os italianos, né? Você sabe que os italianos gostam de design, moda, essas coisas. Então, tem umas coisas bem bonitas. Mas vamos dar sequência? Ainda sobre o salão do automóvel. Esse dinheiro o Hamilton tem no bolso. R$13.720.000. Esse é o valor que você teria de desembolsar, e o Hamilton já está desembolsando, para comprar os 10 veículos mais caros do Salão do Automóvel de São Paulo. Dia 30 que é o 13º. Que termina domingo. Ah, ele está esperando o 13º para completar os 3 milhões. Os mais caros disparados são o Lamborghini Huracan, que custa R$2.600.000, e a Ferrari 488 GTB, que custa R$1.890.000. O terceiro mais caro é o Porsche 911 Turbo, que custa R$1.400.000, quase metade do preço do Lamborghini, e R$500 mais barato que a Ferrari. Os demais têm preços entre R$1.300.000 e R$980.000. A lista completa dos 10 veículos mais caros do Salão do Automóvel de São Paulo você confere no raimundin.com.br, com foto e tudo mais. Uns valores assim... bem populares. Oh, né? Eu acho que eu tô podendo comprar só esse Porsche 911 Turbo aqui. R$1.400.000, né? Nós sorteamos hoje um, né? Até agora, a única coisa acessível aqui, eu acho, foi o broche que a Fogela comprou. O broche. Não foi o Porsche, foi o broche. Exatamente. O broche. Se depender meu, porque se depender do valor dessa roupa do cachorro aí também. É difícil. Vai ficar no pelo mesmo. Vai ficar... Dividir o mesmo edredom é mais barato. A Pioneer, fabricante de sons e acessórios automotivos, apresenta a sua nova linha de produtos no Salão Internacional de São Paulo, que segue até domingo no São Paulo Expo. Destaque para a linha de DVDs Player, compatíveis com o aplicativo de trânsito Waze. Os aparelhos de som reproduzem a tela do aplicativo dos smartphones em suas telas multimídias. O que também chama atenção é o Pioneer ARC? Confesso que esse eu não sei. O que também chama atenção é o Pioneer ARC, aplicativo desenvolvido para controlar algumas funções do aparelho de som via smartphone. A empresa japonesa, fundada em 1938, é referência em sons automotivos. Apresenta ainda em seu espaço novos alto-falantes e subwoofers. Subwoofers. Subwoofers. Subwoofers. É o wafer, a gente vai tomar um café e vou pegar uma bola, um biscoito. Não, não é a bolachinha, não, né? Subwoofer é aquele subwoofers. Negócio que deixa o som grave, né, Hamilton? Cara, eu sou leigo em som, hein? E em leitura de inglês também. Além de novas tecnologias... Em seu espaço, novos alto-falantes e subwoofers. Vixe Maria. Além de novas tecnologias de iluminação para seus aparelhos. E na onda do reduzir o consumo de combustíveis fósseis, a Jaguar revelou ao mundo essa semana o seu primeiro veículo elétrico. O e-Pace foi apresentado como conceito, mas já teve sua produção confirmada pela marca inglesa para 2018. O modelo tem a aparência de supercarro, performance de esportivo e espaço de SUV. Tem autonomia de 500 km e bateria de 90 kW de rápida recarga. Com 400 cavalos de potência, o e-Pace faz de 0 a 100 km por hora em 4,1 segundos. O primeiro veículo elétrico da marca inglesa foi apresentado em Los Angeles, nos Estados Unidos, para um público formado por entusiastas VIPs, estrelas de cinema e clientes da Jaguar, que conheceram e exploraram o modelo usando tecnologia de realidade virtual. Uma das estrelas presentes ao evento foi a Michelle Rodrigues. Isso, achei que fosse Velozes eu. Não. Velozes, eu ia falar Velozes e Curiosos. Velozes e Furiosos. Agora, um carro elétrico com 400 cavalos de potência é um Aras. Então. É um Aras, é muita velocidade. E agora vamos de música. Vamos de música. 8h18, vai participando aí, fanpage Líder Rio Preto, tá valendo kit da 98. Pra você que tá participando pelo Facebook da rádio, que é demais. Bora lá. Música sem parar. Líder FM. And get to you. Líder. Música. You don't need a name and bright lights, you're a rock star. In some tin foil with a glass pipe is your guitar. Now, yes, it is. Little Angela suffers delusions from these high times. She's been cleaning up since 14 on the main line. In her hunky 7h29 na Líder FM, Raimundinho na Líder. Acabamos de escutar High Times, Jamiroquai e Love Hurts, It's Ugly Head, Living Color. E agora, momento papo reto no Raimundinho. Exatamente, agora um assunto muito sério pra você, porque vítimas de trânsito todos os anos tem aumento, por mais que o pessoal faz campanha em cima de campanha, então vale a pena você ouvir e prestar atenção nessa reportagem. Isso, amanhã, 20 de novembro, é celebrado o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. E para alertar sobre o tema, alguns números foram divulgados pelo Observatório Nacional do Trânsito, mostrando os prejuízos financeiros e sociais causados por essas ocorrências no Brasil. É para fazer a gente parar e refletir sobre o problema. Mais de 2 milhões de pessoas são vítimas de trânsito no Brasil. A cada minuto, uma pessoa fica permanentemente sequelada em consequência de algum acidente de trânsito. A cada 12 minutos, uma pessoa morre no trânsito no nosso país. E são gastos 56 bilhões de reais por ano no Brasil com acidentes de trânsito. É dinheiro gasto em guerra. Com esse valor, daria para construir 28 mil novas escolas e atender a 15 milhões de estudantes por ano. Ou daria para construir 1.800 hospitais, que tornariam possível atender cerca de 450 mil pessoas por dia, uma Rio Preto inteira. Exatamente. O Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito foi criado em 1993 pela Road Peace, organização de caridade em prol das vítimas de acidentes de trânsito do Reino Unido. O objetivo é demonstrar à sociedade e às autoridades que os acidentes trágicos nas ruas e estradas de todo o mundo são previsíveis e evitáveis. É isso aí, gente. É preciso muita educação no trânsito, atenção. Seguir as leis mesmo, dirigir com responsabilidade, né? A gente sempre bate na tecla aqui no Raimundinho que o trânsito é uma atividade coletiva. Isso, né? Todo mundo faz parte. E, né, José, há alguns programas, a gente conversou com o pessoal da Patru e eles disseram pra gente que, segundo dados deles, né, que a maior causa de acidentes aqui em Rio Preto é o avanço do sinal de pare, né? Então, pessoal, é imprudência. A grande maioria, né, dos acidentes é de imprudência, seja nas rodovias, nas cidades. Você pode nunca, raríssimas vezes você vê dizer que foi uma falha do carro, uma falha da moto, uma falha do caminhão. Ou o motorista que foi ultrapassar, ele estava alto, excesso de velocidade. Carro sem manutenção. Exatamente. Então, a imprudência é, sem dúvida, é o grande mal do trânsito. Não, do trânsito mundial. Mundial, né? não é exclusividade brasileira. A própria isso. Road Peace, como a Michelle disse, eles destacam isso, né? Que os acidentes trágicos são previsíveis e evitáveis. Isso. Exatamente. Né? É a questão de você respeitar a vida do outro, né? Você tá no seu carro em alta velocidade, né? Você respeita o espaço mesmo, O espaço é nosso, não é isso. Meu, né? As pessoas acham que ela tá dentro do veículo, que o espaço é dela, a exclusividade dela, e as pessoas, um depende do outro. Sinal vermelho também acontece muito, as pessoas furar. Pedestres também. Uhum. Eu até escrevi alguma coisa esse dia sobre o celular, né? Usa o celular tanto por motoristas quanto por pedestres. É incrível, cara. Pedestres, você também, não só o pedestre, né? Mas o pedestre é a coisa mais comum, você ver as pessoas distraídas, atravessam a rua sem olhar dos lados. Parece que você tá ensinando criança, até a filha, olha dos dois lados, a pessoa passa como se o mundo fosse dela só. E, exatamente. Gente, e ouvintes, fiquem atentos, porque com essa nova lei de trânsito, você não pode nem segurar o celular, viu? Exatamente. Nem olhar o celular, nem mesmo quando estiver parado no semáforo, viu? Enfim, mais medidas para ver se a gente melhora nisso, né? Mas assim, isso é tão nosso, a gente precisa parar, por exemplo, de ficar falando de indústria da multa. Porque se existe indústria, É porque... Existe, enfim, consumidor, né? Consumidor, exatamente. Então é só parar de consumir. Uma indústria facinha da gente quebrar ela. Exatamente. Né? Acabar com ela. E para finalizar esse bloco, eu quero mandar um abraço para os ouvintes Wenderice, é isso, Wender? É Wender ou Wender. Isso. Se ele for de descendência alemã, é Wender. E pro D'Angelo José e pro Antônio Segantini Neto. Valeu, gente, por acompanhar e nos ouvir aqui. Tem e também o... Não pode falar. Um forte abraço pra Mariane Carriel Honório. Eu não vou falar sortuda, né? Na verdade, é nossa ágil ouvinte, né? Que respondeu rapidinho e ganhou o kit Porsche. E também pro Renato Zamprônio, que tá sempre participando do nosso programa. E tem o Magalhães lá de Mirassol. Também o Magalhães participou aqui, mas ele foi um pouco comedido na velocidade. Antônio, abraço. Antônio. Isso aí, Antônio. Magalhães, obrigado pela audiência aí, continue com a gente. Abraço, sempre. Magalhães. É esse, devagar e sempre, Antônio. 8h35, já tem mais Raimundinho pra você, fica ligado aí. De volta, 8h42. É isso aí, agora vamos falar sobre gastronomia. Mas antes eu quero mandar um abraço para o Jorge Hamilton, nosso amigo nosso, né, Josiel? De amigo longa comum, data. Um grande data, palmeirense. Mentira, mentira. Ele é corintiano doente. Ainda bem, eu quero ver. Dificilmente um nome tão bacana assim vai torcer pro Palmeiras. Então, grande Hamilton, forma, Jorge Hamilton. Saudações ao Viverde para você, grande Hamilton. Fala para ele, segue o líder. Pera aí, já que a gente tá mandando a louça, vamos matar esse aqui, ó. Manda um abraço pro meu amigo Alcides Alves de Souza, o goiano, e o Matheus Vinícius da Silveira Comunhão, que a semana passada ganhou um dos prêmios, o nosso amigo que entregava bolo. Ele mandou um abraço aqui, ele deu umas opiniões aqui sobre as multas e tal. E um abração aí, obrigado pela audiência. Ah, legal, quero mandar um abraço pra Tamis e pra Tereza também, que estão ouvindo a gente. Tamis aí de Peçanha. Isso. E a dona Tereza, forte abraço pra vocês duas também, grandes ouvintes. E um assunto que tem despertado muito interesse do nosso ouvinte é a comida de rua. Muito tem se falado sobre preço e paladar, mas e a qualidade? Como saber se o local escolhido para comer fora de casa é cuidadoso o suficiente com os alimentos que serve? Sobre isso, conversamos com Luciane Bilia de Moraes, gerente do Serviço de Inspeção Municipal da Vigilância Sanitária. Confira. Notamos um crescimento vertiginoso de estabelecimentos que vendem comida de rua. Quantas licenças foram emitidas pela Vigilância Sanitária em 2016? Nós não temos como quantificar de imediato o número específico de licenças solicitadas e emitidas para esse tipo de atividade, pois a Vigilância Sanitária quantifica mensalmente o número total de fiscalizações e de licenças deferidas para os estabelecimentos de gêneros alimentícios, e de um modo em geral, incluindo indústrias, ambulantes e diversos comércios varejistas e atacadistas de produtos alimentícios. Quais as exigências sanitárias para empreendimentos como food trucks, trailers e carrinhos de lanches? As exigências sanitárias para empreendimentos como food trucks, trailers e carrinhos de lanches são as mesmas que nós cobramos para os ambulantes, de um modo geral. E isso inclui a Resolução Estadual SS-142, de 3 de maio de 1993, além de outras legislações sanitárias municipais para esse tipo de atividade. Como é feita a fiscalização desses empreendimentos e dos demais que vendem alimentos na cidade? A fiscalização, ela pode ser motivada por denúncias, para atender os pedidos de cadastro ou de licença junto à Vigilância Sanitária, por rotina ou para atender aqueles programas municipais, estaduais ou federal. As inspeções, elas não são agendadas e normalmente elas são realizadas no horário de funcionamento dos trailers ou dos demais estabelecimentos, para que sejam observadas as boas práticas de higiene na manipulação dos alimentos, além dos equipamentos ambulantes e das instalações físicas dos estabelecimentos que comercializam os alimentos. É comum encontrarem problemas? Quais os mais corriqueiros? Os problemas mais comuns encontrados pela Vigilância Sanitária são a falta de cadastro ou de licença desses ambulantes junto à Vigilância, além de problemas com a conservação dos produtos alimentícios perecíveis, principalmente com relação à temperatura inadequada, ou também com a utilização e comercialização de produtos clandestinos, produtos em desacordo ou até mesmo vencidos. Ausência de uniforme para os manipuladores de alimentos, ausência de reservatório de água e de pia para lavagem de mãos, e entre outros problemas que a gente costuma encontrar. E quais as penalidades por estabelecimento infrator? Quando a vigilância encontra essas irregularidades, normalmente a gente dá um prazo, faz um termo de vistoria e dá um prazo para o estabelecimento sanar essas irregularidades. Depois a gente retorna. E se ele não sanou as irregularidades, ele pode ser autuado, pode ser interditado, pode perder os produtos, né? Esses produtos podem ser apreendidos e inutilizados. Quando há aplicação de multa, essas multas elas variam de R$ 230 até R$ 230 mil. Isso vai depender da gravidade da infração cometida, né? Se esse estabelecimento ou esse ambulante ele já foi autuado anteriormente pela Vigilância Sanitária. E a coordenação avalia normalmente a defesa que ele apresenta e determina a aplicação de multa se a irregularidade ela não foi sanada também. Como o consumidor pode identificar que o estabelecimento age de acordo com as normas sanitárias? A vigilância orienta que esse consumidor exija que o trailer apresente o cadastro ou a licença da Vigilância Sanitária, porque isso comprova que o mesmo passou por uma fiscalização sanitária anteriormente. E o consumidor também pode observar as condições de higiene do trailer, do entorno do mesmo, se esses manipuladores de alimentos eles estão devidamente uniformizados, se os alimentos, principalmente aqueles perecíveis, eles estão bem acondicionados, se quem manipula o alimento não é a mesma pessoa que está recebendo o troco e mexendo com dinheiro, etc. Quais as dicas para o consumidor não correr riscos de comer em lugar errado e assim minimizar as chances de uma intoxicação alimentar? A gente orienta que ele exija a licença da Vigilância Sanitária para esse trailer e também que ele consuma de imediato os alimentos adquiridos. Se o consumidor notar alguma irregularidade, ele pode denunciar? A quem ele deve recorrer? Como proceder? Se o consumidor ele suspeitar de alguma irregularidade, ele pode fazer a denúncia pelo telefone do Disque Saúde, que é o 0800-7717-123, ou também pelos telefones da Ouvidoria da Secretaria da Saúde, que são o 0800-7705-870 ou 3216-9758. Essa denúncia ela pode ser anônima, mas a gente orienta que tenha o endereço correto e o horário de funcionamento do trailer. Muito bem. Bom, repetindo os telefones aí do Disque Saúde, 0800-7717-123. O da Ouvidoria da Secretaria de Saúde é 0800-7705-870. E também o 3216-9758. É legal ficar atento, né? A nossa ideia aqui não é meter pau em food truck, muito pelo contrário, a gente celebra, uhum, né, a comida de rua, a gente gosta, mesmo, a gente frequenta. É só orientar mesmo, orientar todo mundo, né? O consumidor e também o próprio, né, proprietário desse tipo de estabelecimento. A economia porque agradece, né? É, e comida é coisa séria, né, Milton? Não dá pra brincar com isso, não, né? É, verdade. Todo carinho é bem-vindo. Exatamente. Bom, faltando 10 minutos para as 9 agora, nós temos aqui um pequeno dilema, temos canções para tocar nesse programa e temos ainda mais algumas informações do resumo da semana. Portanto, eu pergunto, faço a pergunta para Marcelo Ferri. Atinja com a flecha de sua sabedoria a maçã de minha ignorância e o que nós vamos fazer nesse momento? Bom, eu gostaria muito de deixar os nossos ouvintes escutar as nossas músicas, claro, mas assim, antes, bom, vamos de música e depois a gente completa com a agendazinha do fim de semana. Vamos lá então, 10 para as 9 agora. Líder é demais. is Glenn. Yeah. 9 em ponto. Vocês acabaram de escutar, nós acabamos de escutar Fame, Infectious Groove, uma versão suja da música do David Bowie, e Tragedies Are Coming, de Primus. Isso, e pra finalizar o programa, a gente vai dar algumas dicas. Já chegou no fim, cara. Dicas pra você curtir o final de semana. A partir das 7 horas da noite de hoje, a Casa das Janelas promove a Festa Brega de Agora em Diante, Meu Coração Não Será Mais Lata de Lixo. Vai rolar som com Rock Crazy do grupo Os Maravilhas e também o Brechó A Poema. Vão ter doses de Catuaba e Jurubeba misturadas ao som de Odair José, Reginaldo Rossi, Lindomar Castilho, Genival Lacerda, Falcão e outros românticos. Ah, e nos intervalos a casa promete uma seleção bem especial de tecnobrega. A Casa das Janelas fica na rua Alfredo Braga, número 286, na Vila Maceno, aqui em Rio Preto. Os ingressos para a festa custam R$5. Lindomar Castilho, Nixon, Delfim, Ronaldo Bosco, Leitinho, não podia perder, olha que eu escutei. Vai tocar Rodrigo José, lá. Bom, e essa vai para quem curte cinema. Rola hoje em Rio Preto a mostra Cine Expresso, na Escola Estadual Darcy Ribeiro. O evento é aberto ao público e vai apresentar curtas metragens produzidos em Rio Preto, Belo Horizonte, São Paulo, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, entre outros lugares. Ao todo são 19 filmes, uma maratona. A mostra começa às 5 da tarde e termina às 11 da noite. A Escola Darcy Ribeiro fica na rua Geraldo Barbosa de Oliveira, no bairro Jardim Vetorazzo, em São José do Rio Preto. E um espetáculo de dança Passinho será realizado hoje à noite, às 8 horas, no Teatro do Sesc Rio Preto. O passinho é uma dança cheia de reverência e criatividade que incorpora a resistência artística e pessoal de jovens da periferia, tendo origem nas comunidades do Rio de Janeiro. Os ingressos custam entre R$5 e R$17. E para quem quiser aprender um pouco sobre a dança do passinho, vai ter oficina no SESC às 2 horas da tarde com a turma que vai se apresentar à noite. Muito bem, 9 horas e 2 minutos. Quem faturou aqui um kit da 98, o kit do Raimundim, camiseta, copo, caneta e ingresso para Cinépolis, saindo para Cíntia Mantovanelli. Cíntia Mantovanelli, você tem 5 dias úteis a partir de segunda-feira, só chegar aqui, Tiradentes, 2299, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse programa, Michele e também Marcelo e, é claro, o nosso querido José, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez esse sábado, ótimo, agradecer aos ouvintes que nos acompanham semanalmente. Até o próximo sábado, Hamilton, Marcelo, Josiel, ouvintes, Ricardo, um grande abraço a todos e valeu, pessoal. Isso aí, tamo junto, boa semana pra todos nós, um bom final de semana pra todos nós, o solzinho tá saindo, então é a hora de botar a cara na rua, chacoalhar o esqueleto e curtir. Exatamente. O fim de semana. Forte abraço. Valeu, Josiel. Forte abraço, obrigado por mais um programa, o companheirismo de Michele Montemor, Marcelo Ferri, Hamilton, o nosso Ricardo Cirilo, que até que enfim deu festivação, e aos ouvintes, muito obrigado por mais esse privilégio do líder, do Raimundina Líder, esse que eu ia falar Líder Notícias. Só lembrando... Pois não. Isso. E o programa, segunda-feira, a partir das 9 da manhã, no site liderfm.com.br. Na íntegra, o programa lá no nosso podcast. E os boletins do Raimundinho, às 7h30 da manhã, de segunda a sexta, no Líder Notícias. Beleza, então. 9h04, na sequência tem o Marcinho por aqui. A gente se fala com a equipe de promoções da Rádio Que É Demais. Valeu, tchau. Você se divertiu com Raimundinho na Líder.